eu já consigo ver as suas intenções. Tá tentando testar as minhas emoções. Achar que sou cardápio de variedades. Cê pede o mesmo de sempre, matar sua vontade. Vai de você se um dia esse jogo virar. Vai de você se um dia eu deixar de gostar. Vai de você se um dia eu não ligar e não te atender. Cotovelo vai doer. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você, se um dia eu deixar de gostar. Ai de você, se um Fabrício. Dia. E agora nosso santo bateu. O Romeu da sua vida sou eu. Minha princesa linda, prometo te fazer feliz. E agora nosso amor cresceu. Já te amo até mais do que eu. Minha Julieta, hoje eu sou o seu Romeu. Romeu, a voz que apaixona. Mas o destino reservou um presente, foi você. Quase nem acreditei que aquele olhar era pra mim. Algumas mensagens no zap, isso já me fez te gostar. E agora nosso santo bateu. O Romeu da sua vida sou eu. Minha princesa linda, prometo te fazer feliz. E agora nosso amor cresceu. Já te amo até mais do que eu. Minha Julieta, hoje eu sou o seu Romeu. CD Liga do Arrocha, aqui você curte só as melhores, tá meu bem? Aceita meu amor. Romeu, a voz que apaixona. E quando eu perdi aquele amor bandido, ela achou que eu ia sofrer. Mas o destino reservou um presente, foi você. Quase nem acreditei que aquele olhar era pra mim. Algumas mensagens no zap, isso já me fez te gostar. E agora nosso santo bateu. O Romeu da sua vida sou eu. Minha princesa linda, prometo te fazer feliz. E agora nosso amor cresceu. Já te amo até mais do que eu. Minha Julieta, hoje eu sou o seu Romeu. Fazer feliz. E agora nosso amor cresceu. Já te amo até mais do que eu. Minha Julieta. Mais um CD com a marca registrada do DJ Fabrício, incomparável.